bancos de trás vira rei. Se eu já repeti várias vezes esse som, daqui pras quatro é louça, a janela vai tremer na rua. Desculpe minha lombra, foda-se a insônia. Posso ser, mas pra ser bem sincera, não sei o que se acha, mas se vê.